quando nasceu tu, tu te digo, tu te digo, tu faz da uai. Hoje vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Mas hoje eu vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Hoje vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Mas hoje eu vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. No doubt I do it.